ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue pra cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Bom dia, o Tema Livre está entrando no ar hoje, sexta-feira, dia 18 de julho. Nós vamos tratar da realização do 41º Salão de Humor da cidade de Piracicaba. Os mais antigos, como eu, se lembram de que o Salão de Humor de Piracicaba surgiu como, quase como uma manifestação de protesto, uma manifestação de resistência dentro da imprensa. E de lá para cá, 41 edições, esse Salão de Humor ficou evidentemente mais variado, mais amplo, mais diversificado. Para tratar dessa questão, nós estamos na ponta da linha com a Rosângela Camolese, que é a secretária municipal de ação cultural da cidade de Piracicaba, lá no interior paulista, que vai dizer para a gente em que pé que está a organização desse 41º Salão, as inscrições, tudo isso aí, esse serviço. Bom dia, Rosângela. Bom dia, Luiz Gustavo. Luiz Augusto, tudo bem? Tudo bem. Diga aí, como é que está, como é que são as suas expectativas para a realização desse 41º Salão? Olha, são das melhores, como sempre. O Salão Internacional de Humor de Piracicaba, ele projeta não só Piracicaba, mas todo o nosso Brasil. Há quase 44 décadas, né? Nós já estamos na 41ª edição. E só o ano passado, para vocês terem uma ideia, 64 países participaram da edição, da 40ª edição, que foi uma edição bastante intensa. Nós tivemos, o ano passado, mais de 30 paralelas, e esse ano nós queremos repetir a dose. Então, nós estamos preparando aqui mais de 30 paralelas em diversas cidades do Brasil. Vou dar um exemplo para você. No metrô de São Paulo, nós vamos ter uma paralela. Nós vamos ter no aeroporto de Viracopos, cidades circunvizinhas. E também a gente está expandindo, não só no humor gráfico, mas todas as vertentes do humor, como concursos. Nós estamos agora com a realização do Microcontos de Humor, na sua quinta edição, com muito sucesso também. Nós temos a Passeata de Humor, que é bastante intensa também em Piracicaba, pegando toda a área de esportes aqui do pessoal que gosta de fazer uma corrida. Enfim, nós temos outras áreas além do humor gráfico, mas o mais interessante, o mais importante, é que nós estamos conseguindo, a cada ano, projetar mais e mais cartunistas. E esse que é um evento já mundialmente conhecido. É legal porque já com essa extrapola, né, Piracicaba, é engraçado. Eu estava comentando isso aqui com o Glenn e o Rei, que estão aqui conosco no estúdio. E o Salão de Piracicaba, ele nasceu pequenininho, era uma coisa que projetava Piracicaba não só na região sudeste, mas em termos nacionais, por causa dessa característica de resistência política à ditadura. E agora já é internacional e mais ainda já se realiza também em vários locais ao mesmo tempo, como você acabou de dizer, né? Interessante. Como é que são feitas as inscrições? Vão até quando? Como é que funciona isso? Então, as inscrições, ainda nós temos essa semana agora, nós estamos na última semana de inscrições, porque nós, na primeira semana de agosto, nós já nos reunimos com o júri de seleção. E logo em seguida, depois 15 dias, com o júri já de premiação, para que a gente tenha um tempo hábil para poder avisar aqueles que forem premiados. Então, nós temos também as inscrições do Salãozinho de Humor. O ano passado, nós tivemos, da amostra principal, foram mais de 4 mil inscritos. Nós selecionamos em torno de 280, 290 trabalhos. E o Salãozinho de Humor, que já vai para a sua 12ª edição também, que é onde nós colocamos todos os... A rede estadual e municipal de educação, para que a gente possa aí pensar os novos talentos, Luiz Augusto. Isso é muito importante. Vai passando então, de geração em geração, né, Rosângela? Exatamente. Muitos se projetaram, como você disse, ele cresceu bastante, mas nós temos aí que pensar os talentos. Então, a gente abre essas inscrições para o Brasil todo. Ele começou pequenininho e agora já na sua 12ª edição também nós temos aí, só o ano passado, na 11ª edição, nós tivemos 1.500 trabalhos enviados de crianças de 7 a 16 anos, para você ter uma ideia. 7 e a muitos 16 desses anos. Já estão agora na mostra principal. Legal, então é uma legal. Cadeia muito grande que a gente faz, é um trabalho muito grande para que a gente tenha cada vez mais talentos sendo reconhecidos. Uhum. E o Salão Internacional de Humor de Piracicaba fica muito feliz com todos esses, você acha que esses resultados. Você acha que o Salão de Humor de Piracicaba ele é o ponto alto da vida cultural da cidade? Olha, se não é o ponto alto da vida cultural da cidade, sem sombra de dúvidas, é o evento que mais projeta Piracicaba. Se você me permite, eu vou te dar algo que aconteceu comigo há 5 anos atrás. Eu estava no Rio Danúbio, ali na Áustria, dentro de um barco, encontrei-me com um húngaro que esteve há anos atrás aqui no Salão de Piracicaba. Legal, hein? E ele me dizia, ele falou, eu conheço Piracicaba por causa do Salão de Humor de Piracicaba. Então isso me emocionou muito naquela época. Então se eu estava no outro lado do mundo sem conhecer a pessoa, e eu quando disse que era de Piracicaba, ele se lembrou do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. É isso? Assim como aconteceu comigo, deve acontecer com várias claro, pessoas. Claro, claro. Né? Isso é a expressão literal, aquela de Piracicaba para o mundo. Exatamente. Essa é a verdadeira expressão. Às vezes a gente fica muito aí temeroso de falar que Piracicaba é a capital mundial do humor, né? Para que a gente não seja muito prepotente. Mas isso está acontecendo, né? E a gente fica muito feliz com isso. Legal, Rosângela. Isso aí é resultado de muito trabalho. E a gente sempre fala, o Salão de Humor de Piracicaba não é mais, apesar de ser feito pela prefeitura do município de Piracicaba, não é do governo. Porque entra governo e sai governo, ele continua firme e forte. Uhum. Né? Ele já é um patrimônio nacional, porque tudo que nós temos no acervo, que são mais de 500 trabalhos adquiridos com dinheiro público, isso é um patrimônio do Brasil. Então a gente precisa mostrar cada vez mais. Legal. Rosângela, para nós encerrarmos essa sua participação, eu queria que você desse um endereço eletrônico, um site, um Facebook, onde as pessoas podem obter mais informações. Nós estamos falando aqui para uma rádio do Rio de Janeiro e o contato melhor eu acho que é pela internet. Você tem os endereços aí que possa passar? Sim, eu vou passar o site da Secretaria de Cultura, apesar da Salão de Humor ter o site também, mas ele é geral, tá? Porque daí todas as informações estão lá. Então é www.cemac, S de saúde, E de educação, M de Maria, A de ação, C de cultura. cemac.sp de São Paulo, .piracicaba.gov.br. Legal. Desculpe, é cemac.piracicaba. .sp.gov.br. Ah, tem o SP, que é Piracicaba.sp, que é São Paulo, exatamente. Isso. Porque tem também Piracicaba lá na beira do Danúbio, né? As margens do Danúbio, a gente já descobriu que tem. Rosângela, muito obrigado pela sua participação aqui, valeu. Até o fim da semana que vem, portanto, até sexta-feira que vem, as pessoas podem inscrever trabalhos no Salão de Humor, é isso? Isso. Legal. Eu quero agradecer imensamente a vocês por essa oportunidade. Mandar um abraço para os nossos cartunistas que aí estão, nos representando muito bem. E dizer que a gente convida todo o Brasil, especial aí o pessoal do Rio de Janeiro, para que estejam aqui conosco na grande abertura no dia 23 de agosto desse ano. E vai do dia 23 até? Até o dia 12 de outubro. Até 12 de outubro. É um salão longo, né? É muito longo. Então, as pessoas que acessarem o site, elas vão poder ver toda a programação. Legal. Falou, Rosângela, muito obrigado pelas suas informações, pela sua participação. Um grande abraço para todos. Falou, aí. Um abraço para você, sucesso aí. Nós estamos Obrigada. Nós estamos aqui no estúdio com o Glenn Batoca e o Rei Costa, que são dois cartunistas premiados em edições passadas do Salão de Humor de Piracicaba, e com o Sérgio Ricardo, ambientalista, que é nosso parceiro, nosso companheiro aqui no Tema Livre, já participou de algumas edições, e hoje o Sérgio está aqui, porque especificamente, Sérgio, nós estávamos conversando, eu, o Rei e o Glenn, antes de entrar aqui no estúdio, e esse caráter que eu falei com a Rosângela, esse caráter de protesto, de resistência à ditadura, de humor político que era proibido, essa coisa toda. Aliás, o humor era aquela válvula de escape, né? Já que o noticiário não podia tratar, você tratava como piada as questões sérias. E perdeu muito o festival, o salão de humor foi criado nesse ambiente, mas ele foi ao longo do tempo, com a redemocratização, perdendo esse caráter de contestação. E hoje o ponto forte talvez seja esse humor voltado para o meio ambiente, para a preservação ambiental, para esse tipo da luta ecológica, que é uma coisa mais da agenda atual. Quer dizer, você acha que essas coisas se equivalem? É também um trabalho de resistência? É mais um trabalho de conscientização para gerações futuras? A Rosângela falou das crianças que estão participando também da rede municipal lá de Piracicaba. Como é que você vê isso? Bom dia. Bom dia, Golo. Bom dia, Glenn. Rai, né? Eu quero parabenizar essa realização do Salão Internacional de Humor de Piracicaba e até torcendo para que o Rio de Janeiro também volte o Salão Carioca de Humor, né? Que foi... A última edição foi em 2008. 2008, né? Eu acho que tem tudo a ver com o Rio de Janeiro. Acho que é importante aqui também que o poder público e a sociedade carioca se mobilize para resgatar esse evento, né? Que é fundamental. O Golo, você veja uma coisa, a defesa ecológica ela existe há muito tempo, né? Você tem noção, por exemplo, o Brasil tem lei das águas de 34, alguns abolicionistas já defendiam o meio ambiente, né? Lutavam pelo fim da escravidão, mas também para proteger os ecossistemas. Mas a ecologia, ela nasce como ecologia política muito nos anos 60, na luta pela paz, contra a guerra do Vietnã, contra a energia nuclear. E existe uma história muito forte de resistência da classe artística em geral, e os humoristas em especial, contra a ditadura, e como contestação, né? E nesse momento, e hoje já há um questionamento do pouco envolvimento da classe artística dos problemas do país. Nós estamos hoje, por exemplo, você liga a televisão cedo, tem guerra em tudo que é lugar. Guerra no Oriente Médio, problemas na Síria, Israel versus Palestina, Ucrânia, quer dizer, uma série de problemas. Lendo um dos jornais hoje, uma pessoa falando, olha, tem 3 milhões de pessoas no mundo que estão passando fome. O problema não é que o mundo está produzindo menos alimento. Se produz muito alimento, mas mais da metade é desperdiçado. Então, quer dizer, são problemas, o problema do aquecimento global. Nós estamos vivendo uma crise ecológica em dimensões, como se diz, nunca antes vistas. Então, eu acho muito interessante o humor trazendo esse tema, que é um tema da atualidade, né? E servindo para o entretenimento, para a conscientização, mas também para um processo educativo. Veja o que a declaração da secretária. Mais de 1.500 trabalhos de estudantes. De crianças. De crianças, na né? Na verdade, 7 anos de idade. Exatamente. Então, eu acho muito importante porque parece que virou uma coisa meio antiga, o engajamento dos artistas na luta política, na luta que a luta ecológica é uma luta política. É verdade. Essa questão é uma luta por direitos, né? Eu vou pedir aqui a participação do Glenn e do Rei Costa também, que são os dois cartunistas, começando com o Glenn aqui. É, nós tivemos esse aspecto que o Sérgio acaba de dizer, é interessante também por um detalhe. Você já ouviu falar dos ecochatos? Né? É que a gente ouve falar, né? O cara isso é um eco-chato. Chatos, mas necessários ao planeta. Né? Não, é interessante, porque por que o cara é eco-chato, né? O outro, lembra que o nego dizia assim, o cara é petista, chato, porque o cara era interessado na política, o cara era muito voltado para isso. O eco-chato é porque ele é muito voltado para isso aí. E o humor é uma maneira de você descaracterizar essa chatice. Você, no caso, digamos assim, amenizar essa crítica de uma forma mais criativa, uma forma mais suave, levando ao público outras características, né, referentes à arte, que seria ligada à estética, não só à contestação. Mas eu gostaria de fazer uma parte em relação ao que ele disse, por conta do seguinte, porque existe ainda um trabalho sendo feito por diversos artistas, isso, só não existe um espaço na mídia para esses artistas. Não existe mais um espaço no jornal, os espaços estão sendo reduzidos cada vez mais. Mas esse trabalho ainda está sendo feito ainda, essa contestação política, contestação social, econômica, ecológica. Só que isso agora é diluído em blogs, em sites, não mais não mais na chamada imprensa escrita. Mas a contestação ainda existe ainda de forma... Na verdade, não diminuiu só o espaço, diminuiu a mídia realmente, isso, né? A mídia impressa hoje... Em compensação, nós tivemos o advento da própria internet, que vai, no caso, democratizar esse tipo de informação. Exatamente, o acesso, né? Justamente isso. É interessante porque no começo do primeiro Salão de Humor de Piracicaba, há 41 anos atrás, ou 42 anos atrás, que a gente já está no 41º, então já tem muito tempo aí, nós vivíamos um período da ditadura militar e de censura prévia à imprensa, e nós tínhamos, só aqui no Rio de Janeiro, nós tínhamos o Jornal de Notícias, Correio da Manhã, Jornal do Brasil, rapaz, é tanto jornal que a gente tinha. E a imprensa alternativa, que era o vazadouro de todo o material que era censurado na grande imprensa e que aí era aproveitado no Pasquim, principalmente, que foi o decano e era o principal ponto, era o jornal de humor, o jornal satírico, e que eu acho que é o jornal que está na origem do Salão do Humor de Piracicaba, né? No caso, acho que nós precisamos falar disso também, porque o Pasquim, ele teve uma participação fundamental no início do Salão, por conta dos cartunistas Geraldo, Jaguar, Melô Fernandes, que eles deram um pontapé inicial junto com o pessoal lá de Piracicaba, que eram artistas também, jornalistas ligados. Interessado a princípio em fazer um Salão de Humor, eles construíram isso, mas muito também se deve ao apoio do pessoal do Pasquim, isso tem que ser dito. E é legal que foi em Piracicaba, né? Não foi em São Paulo nem no Rio, quer dizer, ou seja, você criou, desviou a atenção completamente, foi para Piracicaba. Quem é que ia prestar atenção na ditadura? Quem era o coronel que ia estar atento àquilo ali, né? Nem o censor que ia estar ligado nisso aí. Eu queria que o Rei falasse um pouco também, que ele está ali olhando só para a gente conversando aqui. Bom dia, Rei. Bom dia, queridos. É de um grande prazer estar aqui participando, né? E estar também falando um pouco daquilo que a gente ama, né? Tanto o Glenn como eu, né? Somos apaixonados pelo desenho de humor em si, né? Nada mais do que um grande veículo para descrever o que uma nação passa, né? Seus problemas sociais, soluções, e assim, então, nada mais do que o veículo do humor, né? Do desenho desenhado em si, que pega tanto a criança, pega tanto o adulto, tanto a parte juvenil. Então, é uma linguagem tipicamente autocompreensiva para todos os públicos, né? Então, que pena, né? O nosso amigo aqui falou a respeito do afastamento até mesmo do Salão de Humor Carioca, né? A sua última edição foi em 2008, né? Quanto problemas políticos também internos dentro da casa proporcionou a morte do Salão, né? No qual, né, eu tenho grande esperança que, de alguma forma, nós se juntemos para poder, de alguma forma, trazer novamente nossa identidade, né, carioca, nada mais do que um grande estado, né, hoje em dia. Por que não a gente consegue promover um evento tão importante como foi a Copa do Mundo, como está vindo também as Olimpíadas, aí por que não a nossa identidade ser morta desse jeito, ou seja, ser assassinado. A que vocês atribuem o fim desse Salão Carioca de Humor? Porque era uma manifestação. O carioca é conhecido internacionalmente pelo bom humor. Pelo bom senso de humor, justamente. O que é isso? Santo da casa, santo de casa não faz milagre? Olha, eu, na minha opinião, eu acho que falta um pouco mais de atenção por parte da mídia. Eu digo isso em todos os setores. E também por conta das autoridades. Existe um interesse muito grande por parte do público, não só aqui dentro do Rio de Janeiro, como no Brasil e no mundo. Você pode observar isso acessando qualquer perfil de um artista gráfico através da internet, ou seja, Facebook, o blog. Você vai ver que existe uma quantidade enorme de estrangeiros ali. Tanto no meu perfil quanto no perfil do Raio, isso pode ser observado também. Então, ou seja, existe o interesse por parte do público. Agora, falta as autoridades responsáveis, no caso a Secretaria Cultural do Estado, elas terem um pouco mais de atenção a isso. Porque, como você mesmo disse, o bom humor, o senso de humor, isso é uma característica nata do povo carioca. Então, eu acho que o Rio de Janeiro ele não pode ficar sem um evento desse porte, como sempre teve. Eu acho que o político carioca tem medo também de charge, né? Justamente. Talvez aqueles que têm o rabo preso tenham medo do... Aliás, os políticos, de maneira geral, os poderosos, de maneira geral, eles temem muito a caricatura. Já a partir da caricatura, né? A charge, então, né? Já é uma coisa... Porque a charge já tem um contexto, já tem um conteúdo e tal. Eu acho que a exceção do Getúlio... O Getúlio até gostava, né? Cultivava... Né, as críticas no teatro de revista e essas charges que se faziam dele. O Getúlio também deu uma grande sorte também dele ter, ele ter vivido uma época também de ouro, né, do Cartoon Nacional, que nós tínhamos em ação nessa época, por exemplo, o Jota Carlos. Jota Carlos Nassar. Foi o maior desenhista ainda para a imprensa brasileira. E ele cansou de desenhar o Getúlio Vargas em diversas situações. Então, para ele também, aquilo ali, né? Você tem um simpático, já... dedicando uma parte da obra a você. Então, aquilo já era, de uma certa maneira, um presente para ele. Né? Além de ser uma crítica, também era um presente para ele. Era uma crítica, mas era um negócio legal. Era bonito, era bem-humorado. E uma coisa... E ultra bem feito, né? E uma coisa que não acontece, por exemplo, no humor voltado para os temas ecológicos e ambientais, porque ele sempre tem um viés da crítica, ele tem sempre o viés, a gente se, da denúncia, a gente se lembra sempre, eu me lembro sempre, de toda vez que se fala de charge sobre ecologia, de chaminés soltando fumaça negra, que é uma imagem recorrente, aquele sujeito de terno, gordão, de charuto, na janela olhando para fora, os operários trabalhando lá fora, agora, mais recentemente, o peixe que só tem a cabeça e o esqueleto dentro do rio, dentro do mar, não é isso? Junto de um pneu jogado ali, quer dizer, tem essas imagens, são imagens muito fortes e que são imagens de denúncia, como disse o Glenn, mas não são suficientemente fortes para formar uma consciência, ou são. Como é que você vê isso, Sérgio? Olha, eu tenho um trabalho que o Ziraldo fez alguns anos atrás, inclusive foi apoiado, na época existia a Secretaria, 10 anos atrás, a Secretaria Estadual de Recursos Hídricos, né? Ah, sim. Então, o debate foi a aprovação da lei, a chamada Lei das Águas, então era o embrião da formação dos comitês de bacia. E o Ziraldo fez um trabalho muito interessante, uma cartilha, e essa cartilha ela foi distribuída nas escolas do Estado, né? E ela, eu acho que eu acho que essa arte, ela tem um conteúdo educativo que eu acho que ele precisa ser melhor aprovado. Até porque, Golo, você tem noção, o Brasil é o país das leis. Parece que na cabeça da classe política dominante, parece que tudo se resolve com leis, né? É um excesso de institucionalismo, né? É o legalismo, né? É o chamado legalismo. E você veja, nós temos uma legislação, a Lei de Educação Ambiental. Dificilmente alguém sabe que isso existe no mundo, né? Uma das coisas mais recorrentes quando eu participo de palestras, debates, sejam escolas, sejam em comunidades, sejam em universidades, é alguém que levanta, às vezes duas, três pessoas no mesmo debate, fala assim, tem que ter uma lei de educação ambiental. Quer dizer, a população em geral desconhece a existência dessa legislação. E, convenhamos, a lei é uma legislação avançada, porque ela, inclusive, ela determina que seja levada em conta as questões das características da região ou do bioma, do ecossistema daquele estado, daquele município. Eu vejo que o humor, o quadrinho, pode ser um dos principais instrumentos dessa educação ambiental. Até porque, se virar aquela coisa maçante, chata, pois é, principalmente os jovens vão fugir disso. Né? Então, eu acompanho, por exemplo, nas redes sociais, muitos grupos. Meu filho mesmo, Caio Vinícius, que é adolescente, criou um grupo Humor Online. De uma hora para outra, sentado na internet, milhares de... E muito interessante, coisa muito interessante, muitos adolescentes, crianças, inclusive, postando coisas que eu não sabia que existia. Né? Então, eu acho que a forma da gente avançar com a educação ambiental é exatamente aproveitar o trabalho de vocês para o lazer, para a nossa diversão, para a consciência, mas também com esse conteúdo educativo que a legislação já prevê. É, certamente, porque no caso o desenho de humor, ele tem uma característica muito interessante, porque ele passa a ser algo feito de uma forma muito, muito, muito abrangente, ele atinge diversos públicos. Ele vai tanto atingir a criança, como ele vai atingir o adolescente, como ele vai atingir o adulto. Então, ou seja, você tem uma gama, uma possibilidade imensa de você explorar esse tipo de linguagem artística. E isso só vem a somar, né? Vem a ser uma ferramenta a mais na luta contra as desigualdades sociais, contra os problemas ecológicos que nós temos, os problemas sociais, os problemas políticos. Na verdade, o desenho de humor, ele passa a ser uma grande arma. Ele pode ser que ele não seja levado a sério por muitos, mas ele toca no coração da grande maioria, eu tenho certeza disso. A verdade é que as imagens de charges, caricaturas e de humor desenhado, essas imagens, elas são perenes. Isso. Passam-se anos. Você são temporais. Citou, são você temporais. Citou o Jota Carlos aqui, isso. Você vê quanto... Não é? Você tem... O Jota Carlos, ele faleceu em 1950, ele até hoje, ele tem coisas atualíssimas. O Péricles, com o Amigo da Onça, o Amigo da Onça, até hoje ele fala de Amigo da Onça, e não é uma invenção do Péricles, ele usou essa expressão Amigo da Onça para criar o personagem, mas você vê que isso atravessa gerações de gerações, quer dizer, tem uma força, né, não, Rei? E os desenhos hoje em dia, né, os temas desenhados, ele passa situações e problemas vividos no nosso dia a dia até hoje. Até hoje, por exemplo, os desenhos do Efil relatavam muito o trabalhador dentro de um ônibus, né? Eles apertados, né? Como se, é verdade. E citava como se fossem sardinhas enlatadas, né? Então, até hoje, a gente passa por os mesmos problemas sociais, transporte, saúde e assim por diante, né? Tem um desenho também que é muito bacana, que é uma morte, né? Esperando fora de uma sala, né? De uma cirurgia que seja, né? E o rapaz está lá sendo operado. Fora dele tem a morte esperando, né? A hora. Contando o meu relógio, né? A hora dela. E começar a participar ali, né? Levar ele, né? Entendeu? Então, é humor negro, né? Humor negro. Então, são como, aliás, o Enfio também era mestre no humor negro, né? Exatamente. O Frade, o baixinho e o comprido, era bem isso aí. E, né? Eles contavam, nos personagens deles, contavam as situações corriqueiras, né? Os problemas, né? Que, no final, melhor chorar do que... Melhor rir do que chorar, né? Então, são problemas que, hoje em dia, transporte, saúde pública e etc., né? Tudo vivemos repetidamente, né? A cada dia, né? Então, nada mais do que o veículo de desenho de humor para poder relatar isso. Isso, né? Continua sendo ainda sendo desenhado ainda por uma grande quantidade de pessoas ainda. Isso só não é veiculado como deveria ser pelos grandes jornais. Vocês têm percebido, vocês que trabalham com essa área diariamente, vocês têm percebido novos caminhos, novos temas ou alternativas Por exemplo, você falou do espaço. O Alpino, cartunista, ele tem o espaço dele, ele criou o blog dele e ele abastece, ele é até parceiro nosso no Tema Livre, já participou de debates com a gente, como Arueira também. Uhum. E são pessoas que já estão, criaram o seu espaço aí, são estabelecidas disso aí. Raiz, né? Como é que é? Você, no jornalismo, né? Isso aí você tocou onde eu ia chegar. Como é que é? Qual é o espaço? Vocês sentem que há esse espaço jornalístico e um espaço de diferente para charge, para outro tipo de arte? Como é que é isso? Sim, hoje em dia eu vejo que o mercado de trabalho está muito... tem uma salada que... uma desorganização, né? Assim dizendo. O espaço que nós reclamamos, que não existe, né? É até mais em cima... é um canal, né? O desenho de humor é um canal, né? Para poder a gente expressar e expressar realmente o que o povo... a grande maioria pensa, né? Nós estamos lidando com ideias, né? A gente proporciona que uma ideia, ou que uma proposta, ou que um problema futuro venha a acontecer antecipadamente, em cima do desenho. Então a gente tem uma responsabilidade muito, muito grande em relação a isso. Mas cadê? Falta espaço. Mas por que falta espaço? Devidamente a problemas políticos e interesses políticos também. Se assim fosse diferente, por que os profissionais de 20 anos ou 15 anos atrás tinham espaço e nós, hoje em dia, da nova geração, não temos? O que houve? A gente parou, a gente não sabe mais desenhar? A gente não sabe, digamos, mais discutir uma ideia? Não. Basicamente, interesses políticos, né? É a falta do cuidado, né? Do que uma nação realmente precisa. O canal em si, né? Temos sim o canal escrito, o canal televisivo, sim, mas por que não? Até mesmo o papel, né? O jornal impresso, né? Se não tomarmos cuidado, com certeza vai vir uma margem de extinção aí também, né? Entendeu? Sem dúvida. Eu gostaria até de complementar aquilo que o Raio falou. É porque eu percebo também que a mídia, de uma maneira geral, ela dá muito... ela destina um espaço muito grande a determinadas coisas supérfluas, a bobagens, a coisas que não têm uma função educativa e nem construtiva. Você vê aí a acessão de personalidades fúteis, ligadas a programas que não vão te acrescentar em absolutamente nada. Ô Glenn, eu diria até um humor de péssima qualidade. De péssima qualidade, justamente. Enquanto existe ainda uma geração aí super talentosa, batalhando seu espaço, e essas mesmas pessoas que lidam com outro aspecto, que é um aspecto que tem um pouco mais de seriedade, um pouco mais de aprofundamento, que você tem realmente algo a dizer, algo a passar para esse público, você automaticamente você não consegue obter esse espaço. Eu acho que existe sim muito aquilo que o Raio falou em relação ao filtro político, mas também eu acho também que existe também uma necessidade também de que todos os meios de comunicação compreendam que a charge, a caricatura, foram elas que lá atrás construíram os capítulos iniciais da mesma imprensa desse país. Exatamente. Na verdade, isso é necessário. É necessário que as pessoas enxerguem isso. Porque a caricatura, a charge, o cartoon, ela foi fundamental na consolidação, na construção e da imprensa desse país aqui. Então, e hoje em dia você vê uma situação inversa. Você vê a mídia em geral esquecendo. Você tá colocando uma geração inteira no esquecimento. Isso você tem a Caretas, né? Lembra da Caretas do século passado, começo do século passado, né? Que era uma das coisas mais importantes, seria um pasquim, quase, daquele verdade, período. Sim, eu acho que existe também meio que um processo, meio que talvez inconsciente ou não. Se esse não, no caso, realmente for verdadeiro, eu acho que a coisa assim se torna até um pouco mais perigosa. É um processo de idiotização. Não, o processo de mediocrização. Idiotização. Que vai a essa, veja só, não é só a questão da charge, é a questão do pensamento. Exatamente, da reflexão, do questionamento. Por isso você começa a chamar o cara de o petista de chato, o ecologista de chato. Qualquer pessoa é chata se ela começa a falar alguma coisa que incomoda essa mesmice da novela das nove. Justamente, esse processo de idiotização, digamos assim, eu acho que existem diversos veículos de comunicação que colocam isso de uma maneira muito evidente nas suas programações. E você deveria, no caso, pensar que existem artistas refletindo sobre o estado que vivem, sobre a sua situação pessoal, justamente. E esses artistas, eles estão sendo legados a um esquecimento. Isso é inadmissível, isso. Ô, Sérgio, nós lutamos contra isso. Claro. Ô, Sérgio, essa questão do denuncismo, que não é apenas na charge, no cartoon, na ilustração, no desenho, mas é também no fundo editorial, no denuncismo na área do ambiental, e que já vai destruir, vai... E essa coisa não te parece, às vezes, que é proposital para que não se reflita sobre essa questão, para que não provoque a discussão, para que as pessoas aceitem uma providência que venha de cima e a gente viva, como sempre viveu, com o Estado paternalista, determinando o que é que tem que ser feito, o que é que não tem que ser feito, entendeu? O Golo, o que eu vejo assim, eu até é que na grande mídia... A informação é muito controlada pelo interesse econômico das grandes empresas. E aí, você sabe que às vezes acontece, principalmente quando acontece os acidentes ecológicos, aí em geral a mídia, a grande mídia em geral liga, aqui é opinião tal. E depois quando é publicado, fica parecendo que você é um idiota. Questões sérias que envolvem a vida de pessoas, que envolvem agricultores, pescadores, que os ecologistas estão alertando e... aparece uma frasezinha no final assim, parece que você é um idiota falando. Né? Então, há uma omissão do conteúdo. Isso que você falou. Nessa ideia de uma informação massiva e medíocre que é veiculada, o conteúdo das questões ambientais ou socioambientais, isso é omitido. Então, o que quebra isso? Por exemplo... uma charge, um cartoon que você vê e não esquece jamais na infância. Estavam falando aqui do Pasquim, estavam falando do Enfio. Eu sou nordestino, sou lá do Rio Grande do Norte, sou potiguar, né? E eu ficava muito contemplado de ver e feliz e me identificava, por exemplo, com o Enfio quando ele satirizava o coronelismo político do país, né? A forma que a classe dominante trata os mais pobres, né? E sempre aquele fundo do Nordeste, do nordestino sofrido e de um ambiente super degradado. Né? O Zeferino, Balde Orellana. Exatamente. Ele viveu em Natal uma época. O Enfio foi para Natal e viveu lá em Natal. Eu sei disso. Então você veja só. Eu acho que a classe artística, em geral, ela tem uma grande contribuição dar para a sociedade. E aqui, por nossos ouvintes da Rádio Nacional, falar que nós estamos diante aqui de uma nova geração de cartunistas. São tanto Glenn... uma nova geração anônima, na verdade. Anônima porque pensa. O problema é esse. Anônima, escondida, sabotada. Por quê? Porque pensa, abafar, tem consciência. E sendo que eu acho que também existe... Eu acho que aí reside a grande importância... O Rai deve concordar comigo isso, do Salão de Humor. Não só o de Piracicaba, que é o maior que nós temos aqui, a grande referência que nós temos, mas também como todos os salões, seja ele o menor. Porque o menor do país. Que acontece, porque esses salões, eles são os canais hoje em dia, onde essas pessoas elas podem expressar as suas ideias. Uma vitrine, né? Justamente. Era algo que antes o jornal fazia isso. Prestava esse papel, mas hoje infelizmente isso não ocorre mais. O que acontece? Hoje em dia o Salão de Humor tem uma importância, a vitrine que seja, ou senão o grande canal, de expor o que uma nação, né, particularmente falando suas práticas religiosas, seus pensamentos políticos, a questão, enfim, né, o seu perfil, a sua alma para outros povos do exterior. O Salão de Piracicaba tem a sua grande importância hoje em dia por ser o quarto maior do planeta. Então, Isso é brasileiro, é nosso, né? Isso em 40 anos. Isso, né? Em 40 anos. Você vê que há quanto tempo se faz charge aí pelo mundo, não é? No caso, eu acho que eu acredito que pelo menos existem uns 300 anos de história em relação a isso. E o trocadilho de ser uma cidade do interior, de uma grande metrópole, tratando de ser São Paulo, né? Hoje em dia, Piracicaba está em quarto, né? Na sua grande importância. Não é à toa que a Rosângela Dias estava lá na Áustria, né? Nas margens do Danúbio, pois é. Encontrou o cara, conheço Piracicaba, imagina. Pois é. No caso, engloba o mundo inteiro, né? Desde a China, os países asiáticos, a Europa. E na verdade, não é Piracicaba que o cara conhece. O cara conhece o Salão de Humor, Piracicaba, ele conhece a produção, né, que é feita. E que quando se fala em Salão de Humor, porque o traço é um traço bem-humorado, às vezes o traço até é raivoso, mas ele é bem-humorado. Entendeu? O Enfio, por exemplo, ele tinha um traço raivoso, mas era bem-humorado. E você vê, e o Arueira também tem isso, né? Mas você vê que essa mensagem, ela prevalece independentemente de qualquer coisa. Ali o meio é mensagem, eu acho que é McLuhan. A gente vai cair nisso aí, no velho, no bom e velho McLuhan, né? Então, o Brasil, por exemplo, o Brasil não consegue só produzir, ele não produz apenas futebol, ou carnaval, ou novelas, né? O Brasil também consegue produzir também grandes artistas gráficos também, né? Então, o camarada, ou o pessoal da Bélgica, ou o pessoal da Argentina, ou o pessoal, enfim, da Holanda, vai conhecer o povo brasileiro pelos seus traços, pelas suas realidades, pelos seus problemas, retratado dentro de uma charge, retratado dentro de uma caricatura, porque é a alma em si, né? Que seja a alma do Brasil, com seus problemas do nordestino vindo, a busca de uma grande esperança de trabalho nas grandes metrópoles, ou que seja questão mesmo da realidade da favela carioca, e enfim, né? Então, por exemplo, a favela colombiana e mexicana tem o seu perfil que é aproximado com o nosso, mas se identifica até então com a nossa realidade. É a questão da invasão do caveirão, enfim, do problema da polícia, etc. Como conversamos antes de começar o programa, os bandidos fugindo do complexo do Alemão, enfim. Então, são vários temperos que pode se interpolar dentro de um bom desenho, né? E, na verdade, também, o modelo é global. Global, quer dizer, acabou aquela dualidade, né, do socialismo e o capitalismo. Então, o mundo inteiro é globalizado, capitalista. A linguagem, por exemplo, ambiental, ela é a mesma em todos os países subdesenvolvidos e é a mesma em todos os países desenvolvidos, não é? Quer dizer, eles têm uma mesma linguagem e nós temos uma outra mesma linguagem. E essa coisa se homogeneiza aí no discurso, através de charge, através de textos, através da produção. Como é que é isso? O cartoon, eu diria que é extremamente perigoso para uma determinada classe política. Porque você vai estar lembrando aqui do meu amigo Latuf. Sim. O Latuf, que muito criativo, é uma pessoa muito querida e muito consciente do trabalho dele, né? E sempre engajado, você falou, né? Sempre à frente do seu tempo. Ele está engajado, ele é engajado na luta. É, né? Exatamente. Ele é um ativista, realmente. E o Latuf tem tido algumas obras dele proibidas, inclusive pela justiça, quer dizer, que o governante se sentindo incomodado com a força da mensagem da obra do artista. E através de um simples desenho. Exatamente. Né? Isso aqui é o mais. Vai a justiça proibir a veiculação dessa obra. O famoso espinho, né? E vejo muito, quase diariamente na internet, os trabalhos do Latuf sendo difundido aí. Sendo que, por exemplo, do desenho de humor, ele tem uma característica muito interessante, porque é uma forma que você tem para se comunicar com diversas pessoas do planeta. Você pode estar falando com um chinês através do desenho. É claro. Você não precisa necessariamente falar. Não precisa ter palavra nenhuma. Você pode falar com qualquer pessoa no planeta através do desenho. Talvez isso se torne muito perigoso para algumas pessoas. O Glenn, um último movimento assim, aqui no Rio de Janeiro que eu vi, viu, Golo, que gerou muita charge foi a questão da aldeia Maracanã. Sim, né? Sim. A ocupação militar da aldeia Maracanã, a expulsão dos índios, que queriam resgatar aquele espaço para criar uma universidade, que querem ainda criar uma universidade, a primeira universidade indígena do país. Não só o Latuf, mas vários outros cartunistas, como você falou, anônimos, né? Retrataram ali com muita precisão aquele espaço. Não só retratou, como ele também preservou também para as gerações futuras também aquela mensagem ali. Exatamente. Através do aquele desenho, momento do conflito, a importância, e resgatando o espaço do Museu do Índio. Com o Luiz também sobre o J. Carlos, sobre o Nasser e outros cartunistas do passado também. A obra dessas pessoas, até hoje ela existe, até hoje ela é admirada, até hoje ela serve como referência. Então, ou seja, é uma algo que não morre. Olha, nós temos que aproveitar aqui a Rádio Nacional e esse encontro que o Golo está nos proporcionando, batalhar pela volta desse Salão Carioca de Humor. É verdade, sim, né? É verdade. Isso é uma bandeira levantada aí, porque realmente todos nós assim somos órfãos do Salão Carioca de Humor. Exatamente. E uma coisa que eu queria deixar também claro aqui, um outro aspecto, é que o desenho, seja ele cartoon, charge, caricatura, o que seja, ele é um registro. Sim. Ele é um registro histórico, iconográfico, de uma época, do tempo. Assim, por exemplo, as gravuras de Debré, de Rugendas, são, não é? Quer dizer, assim como as fotos de Marco Ferrezzi, essas coisas, você tem esse registro. E isso, por exemplo, no caso da Aldeia Maracanã, que é um caso ainda sem solução, não está resolvido, está sub judice ou está em suspenso, é uma coisa que fica um registro daquele evento, registro daquele fato, daquela coisa, existia, aquilo existia, existe, entendeu? Aquele desenho, ele não era uma brincadeira, ele era uma verdade. Existe um documento, um cartoon, né? Exatamente, um registro. Existe um cartoon muito interessante do J. Carlos, um grande mestre, que mostra uma senhora idosa na frente da casa dela, da própria casa, sem reconhecer por conta das propagandas políticas coladas nos muros. Ou seja, isso está aí até hoje, esse tipo de poluição visual está aí até hoje. Isso foi feito em 1940 e pouco. Entendeu? Foi feito na Constituinte de 46, na Constituinte de 46, quando a gente já tinha os impressos para pregar na parede, entendeu? Os impressos de pregar na parede, é verdade. Isso é algo muito, muito importante, que eu acho que deveria ter uma atenção maior por parte das autoridades, por parte da mídia em geral, dos grandes jornais também, para eles observarem um pouco mais os salões, aquilo que os salões têm a dizer. O Salão de Piracicaba é uma grande referência, mas você não vê as pessoas ligadas a esse mês buscarem essa informação lá, procurarem conhecer a nova geração. Então, ou seja, a própria ausência dessas pessoas, desses artistas na mídia, acaba criando uma geração de desconhecidos, uma geração anônima, que continua com a sua batalha, continua com a sua luta, mas de forma anônima. E não tem espaço onde somente chegar, onde somente, não tem o somente meio. Somente através da própria internet que você tem como divulgar isso. Bom, eu quero então aproveitar aqui essa deixa do Glenn para falar do Salão Internacional, 41º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que tem essa página aqui no Facebook, que é facebook.com/salãodehumor.piracicaba. salãodehumor.piracicaba, tudo junto, quem sentiu, para você acessar e você ter mais informações sobre a realização desse salão, sabendo desde já que as inscrições de trabalhos podem ser feitas até a próxima sexta-feira, né? Portanto, tem mais 8 dias aí para você mandar o seu trabalho, e eu gostaria que cada um de vocês fizesse uma intervenção final, um recado final para nós terminarmos o programa, começando pelo Raeli, que ficou mais calado. Eu agradeço muito pela participação, agradeço muito por esse canal, né, aqui aberto, né? Que bom a gente ter falado um pouco de desenho de humor, que bom que a gente ter falado um pouco dos nossos problemas sociais, né, tanto na área da ecologia, né, na área da política, da saúde, enfim, né? Então, tanto eu como o Glenn temos uma responsabilidade muito grande de retratar todos esses problemas, né? E esperamos que tenhamos muito sucesso em relação a isso no nosso decorrer, né? Como profissionais, como indivíduos, como brasileiros e assim por diante, né? Então agradeço muito, muito mesmo pela oportunidade. Tomara que retornemos. Vamos voltar aqui. Se Deus quiser. Tratar do Salão Carioca. Da retomada do Salão Carioca. Vamos fazer essa ideia, né? Começou a campanha, Salão Carioca. Urgente, né? É isso aí, tá certo. Valeu. Sérgio, você agora para despedir. Golo, eu quero parabenizar a Rádio Nacional por proporcionar um debate tão alegre e importante, né? E também trazer da visibilidade esse salão de humor de Piracicaba. Quero aqui falar para o ouvinte, nós estamos aqui diante de uma nova geração, o Glenn Taboca e o Rai... Batoca. E o Rai Costa. São jovens aqui que estão já numa caminhada há um tempo, né? Com uma clareza das coisas, trazendo essa alegria e também esse caráter educativo que é tão importante. Então, acho que a Rádio Nacional está de parabéns mais uma vez. E vamos aqui fazer o apelo à Secretaria Estadual de Cultura, ao Ministério da Cultura, às secretarias municipais, né? Para que a gente possa resgatar o Salão de Humor Carioca. Tá certo. Agora você, Glenn. Eu gostaria primeiramente de agradecer a vocês pelo espaço também. Eu gostaria também de agradecer ao pessoal de Piracicaba também por ter me convidado aqui. Eu acho que a Rádio Nacional aqui está de parabéns, você, o Luiz, também por estar cedendo esse espaço aqui. A gente poder falar um pouco sobre a nossa arte, sobre as nossas contestações também. Eu gostaria também de dar primeiro os parabéns a todos aqueles, seja ele um cartunista consagrado, seja ele um iniciante, a todos aqueles que lutam através das suas ideias, através da sua arte, por um mundo melhor. Eu acho que essa pessoa merece o nosso aplauso. Legal, gente. Olha, muito obrigado pela participação de vocês aqui. O programa de hoje foi dedicado a esse 41º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que já faz parte da história, é o quarto maior salão de humor do país nesse sentido, nesse ramo, e faz parte da história da resistência, não só política, mas da resistência cidadã e da afirmação da cidadania, como nós vimos aqui no discurso, tanto do Glenn quanto do Rai e também do Sérgio Ricardo. Eu quero mandar um abraço especial para o lá do Cabo Sul, que está ligado aqui acompanhando o programa com a gente. Para você, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Segunda-feira, às 10h05, o Tema Livre estará de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.